A partir de agora. Pra mim só tem um jeito, até o fim é do meu jeito. Falo e bato. Prepare-se. É, sua língua é quente, sua mente é fria. Sua rima e seu CD é uma grande porcaria. Se falou, eu e a maioria. Desprezo a visão crítica de otário que não... Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse para chover nos primeiros seus ao meu... Pensei em desistir, não prosseguir, parar, mas não. Deus me deu forças pra continuar. Aumente o volume. Você não pode perder.